Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina e hoje mandamos nós. Está assim de regresso às Conversas de Esquina com Charlie Winson e este Lately, grande sucesso aqui nas Conversas de Esquina e com um convidado muito especial, o diretor do Canal Q, Gonçalo Félix da Costa. Muito obrigado, por teres vindo aqui ao programa, entre a tua agenda preenchida com reuniões, alguns sketches e tudo mais. Muito obrigado por teres aceito este convite. E pergunto-te, para ser diretor de um canal de televisão é preciso ter um doutoramento em crítica? Ui, um doutoramento em crítica. Não, epá, um canal com as características do canal Q, eu acho que é preciso ter, acima de tudo, muito ânimo, muito gosto pela criatividade e conseguir criar um espírito onde essa criatividade possa nascer e possam surgir ideias para programas que se querem originais e que se querem com graça e com sentido crítico e com camadas e camadas em cima da realidade e em cima do que já é feito pelos outros canais. Mas, portanto, essa identidade é feita através dessas camadas e da nossa visão sobre as coisas. És um mobilizador de tropas, dás-te por vezes a sentir-te como um psicólogo? Não, eu acho que não, eu acho que, pá, eu acho que há, nós temos hoje em dia uma equipa já com muita experiência, com 5 anos de canal, e portanto é mais um, entre, enfim, entre aquilo que eu faço e o resto da direção, é mais um papel de filtrar, selecionar do que mobilizar e ajuizar. É mais, o que é que acham, o que é que não acham, ou seja, é tudo numa lógica mais de equipa e de construção e de troca de ideias do que alguém a dizer de forma centralizadora, pá, é por aqui ou é por ali, não é esse o espírito do canal. Nesta nova fase da tua vida, que responsabilidades é que trazem a palavra diretor? Não é bem a diretor, é só, antes eu já era diretor executivo, agora passei a diretor geral, basicamente todo o trabalho que era feito entre mim e o Nuno Artur Silva até agora passa a ser feito por mim e pelo resto da equipa diretiva, sendo que, enfim, que a última palavra é minha, e antes era do Nuno, e portanto basicamente é isso, mas não muda assim tanto, à exceção de, enfim, de haver aqui uma mágoa de perder alguém com quem trabalhei nos últimos 9 anos. Sendo um bocadinho incisivo e talvez polémico, o Nuno Artur tirou-te o tapete? Não, de todo, não, pelo contrário, a ter feito alguma coisa foi ter-me dado um tapete. Não, eu acho que o Nuno tinha a obrigatoriedade quase de aceitar este desafio, por tudo aquilo que escreveu e é sabido sobre a opinião dele sobre a RTP, e depois acho que fazia sentido, eu que estou desde o início na criação do canal, enfim, e ficar à frente do canal. Pedes conselhos hoje ao Nuno Artur? Digamos que almoçamos e telefonamos regularmente. Ele ainda hoje vive preocupado com o canal. É um filho que ele também deixou? É bem, eu acho que sim. Eu acho que, apesar de ter por ali um... Quer dizer, a RTP não é coisa pouca, não é? Claro. Pelo contrário, deve ser das coisas mais complicadas de injetar uma ideia de mudança... enfim, dentro das empresas públicas do país. Mas é evidente que o Nuno manterá sempre uma relação com o canal. Não pelos outros, não por aqueles que te seguem, que trabalharam contigo, mas por ti. Muitas vezes te comparaste ao Nuno Artur nesta caminhada como diretor-geral? Ou pensaste, o que é que ele faria? Ou tu assumes a tua própria identidade e tentaste também fazer uma ruptura com aquilo que tinha sido a liderança do Nuno Artur? Uma coisa nem outra, como nós temos sempre uma forma muito colegial de tomar as decisões, quer nas produções fictícias, quer no canal Q. E portanto, com a saída do Nuno, essa cultura mantém-se. O que isto quer dizer é que eu não tomo as decisões sozinhas, tomo as decisões com outras pessoas no âmbito da direção do canal. Uhum. E portanto, lá está, é mais... se quiseres, quase com um poder de veto que raramente é utilizado, é a grande diferença é, bom, agora, antes eu não tinha esse poder, agora no limite tenho eu, mas o que é interessante é que em relação a cada programa as decisões são tomadas com o guionista, o apresentador do programa e com cada uma das pessoas da direção do canal. Mas em algum momento tiveste que te impor e dizer o número um aqui sou eu? Não. Ou ainda não chegaste... Isso não, é uma coisa relativamente natural, porque sempre fomos os dois os diretores do canal, percebes? É só uma questão de... Bom, vi os dois, agora há um, mas não é preciso fazer nada. Ou seja, sendo que o Nuno é o Nuno, a mudança, se quiseres, na estrutura, no dia-a-dia do canal, não é assim tão grande, não é? Porque o Nuno é uma espécie de enfim, de diretor-geral, mas enfim, mas fundador, mas que na parte executiva, pronto, enfim, era mais uma pessoa. O que é muito interessante na cultura é que ele se via a ele próprio como mais uma pessoa, que em última análise tinha o que nós chamamos de final cut, a última palavra, do que arrogar-se de impor a sua ideia. foste visto quase como uma forma natural de sucessão no próprio canal. O teu nome desde o primeiro minuto que foi aceito pelos outros com quem trabalhas. Não serei a melhor pessoa para responder a isso. Não é? Deviam ser mas eles, a percepção que tiveste e que hoje tens em relação ao trabalho que desenvolves? Eu acho que sim, porque claro que no meio de uma grande equipa, mas porque fomos os dois que criámos o canal desde o início. E, portanto, era natural que em ficando fosse eu a ocupar esse lugar. O canal que ainda dá para brincar ou já pode ser levado a sério? Eu acho que dá para as duas. Não, eu acho que dá para as duas, quer dizer, nós fazemos humor, mas é um humor, basta ver o Inferno, por exemplo, um dos programas que eu mais gosto do canal, o nosso telejornal satírico, que com humor é para ser levado muito a sério, porque tem ali muita crítica, muito pensamento por trás, muita investigação de uma grande equipa, e que têm observações pertinentes e críticas pertinentes a muitos dos aspectos da sociedade. Portanto, eu acho que é humor, sim, há programas mais para brincar, mais para divertir, que têm um caráter mais de entretenimento, e depois há outros, como sabes, temos programas só de política, ou programas de talk shows, ou programas de entrevista, ou isto ou aquilo, que são programas mais sérios. Portanto, o nosso canal nunca foi um canal 100% de comédia, foi uma coisa que sempre rejeitámos desde o início. Foi um canal difícil de impor, entre aspas, aos portugueses, àqueles que hoje veem o canal quê? Foi preciso batalhar e partir muita pedra para lá chegar. Eu não diria foi, eu diria é. Sim. É difícil, nós não temos por hábito forjar ou dar uma falsa ideia sobre as coisas. Portanto, é difícil. Falta-nos algum poder de fogo na comunicação, que ajudaria muito. Falta-nos uma capacidade maior de investimento para a ficção. A parte boa da história é que hoje o canal tem uma notoriedade fantástica. Há uma coisa boa que é o que nós sentimos, que é custa-nos a ganhar cada espectador, mas quando o espectador se habitua, são muito fiéis, tornam-se muito fiéis ao canal. Portanto, é muito interessante ter pessoas da política, da cultura, da rua, das finanças, um taxista, várias áreas a dizer assim: eu não conhecia, mas no outro dia fui lá, fui ficando, e hoje em dia vejo muito o canal aqui, e até às vezes quando estou em casa deixo aqui ligado, e é o canal quase que substitui a rádio, e é o canal que eu mais gosto de ouvir nesse sentido. Isto dá-nos um gozo enorme, não é? É um canal que entrou bem numa falha que havia em Portugal de um tipo de comunicação, de humor, de comédia que não existia. Novamente, estando um bocadinho enviesado, eu acho que absolutamente, desde logo porque não há ninguém a produzir para canais de televisão aquilo que nós produzimos e com a quantidade de horas por semana que nós produzimos. Basta ver que os canais do Universo SIC produzem um ou outro programa por mês, e o resto são formatos comprados, enlatados, nas feiras de televisão. Nós estamos exatamente no oposto, não colocamos de parte a hipótese de comprar uma ou outra coisa, já o fizemos com o Ricky Gervais, já o fizemos com o IC, mas, regra geral, somos nós que formatamos e criamos e produzimos essas várias horas semanais. E produzimos-lo com uma identidade, aquilo que estávamos a falar há pouco, própria. Com uma identidade que eu acho que a nossa comunidade reconhece que somos únicos a fazer isto, que é uma identidade que é para alguém que está habituado a consumir televisão, conhecimento, notícias e por aí fora, e nós fazemos uma versão em cima daquilo. Mais séria, menos séria, menos crítica, mais sarcástica, mas em cima daquilo. Um canal com produção própria, em português, é um canal que já conseguiu sair da casa dos pais? É preciso... elucida-me sobre casa dos pais neste... A independência financeira neste momento já foi atingida ou ainda... Não. Lá está, como espectadores, também é uma batalha diária. A independência financeira foi atingida ao fim do terceiro ano. Agora, claro que tivéssemos nós mais dinheiro e conseguiríamos comunicar mais, produzir mais e ter maior diversidade em grelha. Portanto, mas enfim, são as regras do jogo e tem que ver com a escala que o país tem. Felizmente temos conseguido colocar o canal de alguns países fora de Portugal, portanto, Mónaco, Andorra, Moçambique, Angola, França, esperemos entrar agora no Luxemburgo. E portanto, respondendo diretamente, sim, está atingida a maturidade financeira, sim, coisas com mais publicidade daria jeito, mas estamos bem, não nos podemos queixar. Hoje é um canal onde se trabalha ainda com amor à camisola, é um dos poucos exemplos das nossas grelhas, das nossas boxes. Oh, bem, com o risco de responder outra vez enviesadamente, mas eu diria que sim. Eu acho que há uma enorme liberdade que se sente. Por exemplo, ainda hoje havia um episódio engraçado, estávamos a ler uma newsletter de uma revista do meio e vimos uma coisa que era a rádio ABC portuguesa tem jingle gravado nos Estados Unidos. Epá, e juntámos todos na redação e dissemos, epá, desculpa lá, isto é de um provincianismo. Quer dizer, então não é referido qual é o estúdio, não é referido qual é a agência, não é referido quem é que grava, o que interessa aqui é se foi gravado nos Estados Unidos, ou em Londres, ou em Paris. Isto é, mais uma vez, só realçar o que é estrangeiro. É que é bom. Por realçar, é que é bom. Uhum. Portanto, bora lá fazer uma coisa em que o Canal Q, uma notícia em que o Canal Q vai remasterizar o jingle gravado por dois velhotes na Suazilândia ou no Kosovo. E porque isto passa a ser notícia também, pá, isto é absurdo. Portanto, este tipo de liberdades e de poder ter uma ideia e em poucas horas ela estar no ar, faz com que esse amor à camisola exista. Pá. Não sendo uma expressão que me é muito querida, à falta de melhor, eu acho que existe pelo menos algum amor à camisola. E nesse amor à camisola que tu tens ao Canal Q e nesse período de gestão que tu estás a ter como diretor-geral, quais as dores de cabeça de gerir a grelha do canal durante 24 horas? Há muita coisa que deixa dizer que não. Há cada vez mais. Há. Por exemplo, primeira coisa, nós gostávamos de ter muito mais produção externa que não fosse feita por nós, não é? A emissão. Simplesmente não temos grande forma, conseguimos entrar em coproduções, mas não conseguimos ter forma de financiar isoladamente essa produção. Portanto, ponto 1, gostávamos de ter maior diversidade dentro do país. Ponto 2, estamos sempre entre esta luta de, ok, criamos nós mais um programa nosso ou vamos lá fora procurar um programa estrangeiro que tenha que ver com a identidade do canal para garantir esta diversidade. Esta é outra questão. Ponto 3, investimos mais em comunicação ou investimos mais em produção. Uhum. Portanto, é a velha história da manta, não é? Dos pés e da cabeça. Essa é outra. Portanto, ponto 4, a verticalidade da grelha. Investimos, faz mais sentido estrear mais programas ao fim de semana ou dar um maior número de pessoas a ver televisão? Ou faz sentido continuar a apostar na lógica de uma verticalidade ao longo da semana para todos os dias à noite as pessoas terem coisas diferentes para seguir no nosso canal? Enfim, há aqui um conjunto de variáveis que, enfim, que nós em direção de canal discutimos regularmente. Tens de ser uma pessoa decidida? Ou és homem de muitas indecisões e de muitos sus? Eu acho que, por definição, eu acho que não é bem ser uma pessoa decidida. Pelo contrário, eu acho que é importante ter o máximo de informação para decidir bem. Uhum. É importante conseguir mudar a sua posição se for convencido do contrário. Okay. Mas estás aberto a isso. Mas estou aberto a isso. Não, exatamente, é o que eu estou a dizer. Portanto, muitas vezes, aliás, digo sempre, muitas vezes, pá, eu à partida decidiria assim. Mas se vocês tiverem outra opção, digam e se calhar, muitas vezes, acabamos por fazer de outra forma, que não é a minha, se é bem pensado. Eu acho que isso só faz sentido. Não vejo nada contra em relação a isso. Outra coisa é, de vez em quando é preciso tomar decisões e que têm que ficar claras e, portanto, é medir os prós e contras, enfim, os benefícios e as desvantagens de um lado e do outro e tomar decisões. E aí temos que ser absolutamente perentórios. Há discussões violentas no teu gabinete? Não. Não, temos uma ótima relação entre todos. Não, não há discussões nenhumas violentas. Há um ótimo espírito de equipa e camaradagem. E como é que defines como líder? Daquilo que tu vais apercebendo. Há pouco falavas desse trabalho em equipa, mas tendo a última palavra, como é que te defines enquanto Gonçalo, líder do Canal Q? Não gosto de me ver como líder do Canal Q. Gosto de me ver enfim, como a pessoa que pode ter, se calhar, a última palavra, e mesmo essa última palavra tomada de forma em concílio, mais do que e, portanto, mais um, se quiseres, um primeiro entre os pares, do que, porque é mesmo essa a nossa cultura. do que definir-me como um líder assim ao assado. Portanto, a nossa identidade, se quiseres, a forma como nos relacionamos é uma forma de troca de ideias, de riso, de crítica, por aí fora, e onde dali sai uma coisa onde, enfim, onde há uma maioria de opinião. E quando é que começou a tua relação verdadeiramente doentia com os gráficos? E com os números e com tudo isso? A própria caricatura que te fazem nisto é o quê? Onde... Eu acho que isso é uma forma que eles têm de se vingar de mim. Enfim. Não, eu tenho alguma preocupação com uma eficiência na forma de gestão. Porque isso permite-nos, como somos poucos, fazer mais coisas. Se as coisas forem bem feitas e bem planeadas, permite-nos tempo que de outra forma não existiria. E para quem tem pouco dinheiro, esse tempo faz toda a diferença. Depois, exatamente a questão dos gráficos. Há uma vez ou outra que em reuniões tivemos que analisar audiências, analisar valores e por aí fora, surgiram dois ou três gráficos. E como não estamos habituados, enfim, no meio, em algum meio televisivo e no meio criativo, a utilizar este tipo de ferramentas, isso foi utilizado e depois foi exacerbado, mas é mais uma graça do que uma prática. Fizeste parte dessa série do Isto é o Quê, onde te caricaturavam dessa forma, fazes parte também de alguns sketches do próprio canal. Há uma faceta de ator que está escondida? Não, eu não iria tão longe. Eu diria apenas que isto tem a ver com um gozo. As pessoas, enfim, nós perguntamos a toda a equipa do canal se acham graça ou não, se querem entrar ou se não querem. E eu particularmente divirto-me a fazer isto, o Nuno também se divertia. Eu também fiz algum teatro quando andava na faculdade. E, portanto, isto é uma coisa que me dá gozo. Não passa pela ideia da ator de forma nenhuma. Mas ficou aí um bichinho, um prazer especial a fazer esses sketches, a dar corpo a essa personagem. É a própria identidade que tu tens perante o canal. Quem vê de fora vê um Gonçalo completamente viciado em números e gráficos. Não, mas quem está lá dentro sabe que isso não é assim. Não, há um enorme gozo a fazer aquilo, divertimos-nos, rimos-nos imenso, aquilo tem uma certa dose de improviso e uma enorme dose de guião, e tem uma enorme dose de inspiração em factos reais do canal, e depois alguma parte em ficção, claro. E quem trabalha de fora, não quem está contigo no canal Q, mas quem trabalha de fora com o canal Q, tem essa imagem exacerbada em relação a ti? Eu acho que as pessoas riem-se, as pessoas estão habituadas a dar-se comigo de uma forma profissional, enfim, e depois revêem alguns pormenores e tal, o tom, enfim, eu acho que dá mais vontade de rir do que se reverem exatamente naquelas características que ali são exacerbadas, não? Há pouco falávamos dos números e das audiências e dos gráficos. As audiências já dominam o dia-a-dia do canal Q? Ultrapassaram a criatividade, por assim dizer? Não. Ou vai-se resistindo a essa guerra dos números? É uma questão muito pertinente e muito complexa, porque é verdade, nós somos avaliados pelas audiências e, portanto, temos sempre essa preocupação e estamos sempre a analisar por faixa etária, por dia, por horário, por aí fora, mas é uma luta complexa e portanto, nós analisamos, vemos quais são os problemas que correm melhor, quais é que se correm melhor, quais é que nós gostamos mais, há várias variáveis, não é? Que são o feedback do público, é que as pessoas dizem, nas redes sociais, na rua, as audiências, aquilo que nós sentimos em relação ao tempo de em que o programa já está no ar, o que é que, se nós gostamos ou não de ver aquele programa. Isto para nós é uma coisa muito importante, é muitas vezes discutida. E, portanto, há várias variáveis. É evidente que, num mundo cada vez mais concorrencial, com cada vez maior número de canais, cada vez maior número de conteúdos no digital, por aí fora, as decisões pelos distribuidores têm que ser feitas em cima de algumas variáveis, que é quanto é que eu pago a este, quanto é que eu pago àquele canal, o que é que eu vou ter, o que é que não vou ter na minha distribuição. E há falta de melhor. Utilizam as audiências. E, portanto, nós não temos outro remédio senão estar atentos a elas. Não é? Mas as distribuidoras, as que vendem a televisão para a casa dos portugueses, já vem o canal Q como um player a sério do mercado? Ou ainda claro. Está a demorar a estabilizar? Não, um player a sério, só que... E tanto que o vem a sério que nos exigem um conjunto de audiências para os quais trabalhamos. Não? Trabalhando com a Mel e com a Nós, há aí a possibilidade agora também de diversificar, não só por outros países, mas também em Portugal, as várias plataformas. Há também esse objetivo de alargar o canal a outras distribuidoras? Ah, claro. Nós estamos há muitos anos em contacto com a Vodafone, que desde cedo manifestou esse interesse. Estamos sempre a analisar. É uma vontade que temos. E depois para expandir o canal... enfim, para outros territórios, como já temos na Europa e em África. Estamos a tentar entrar para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Queremos ver se fechamos com o Luxemburgo. Enfim, há aqui algumas cartas em cima da mesa. Há a tentação também de criar um canal que é para todos? Para todos? Para todas as faixas etárias, para todo o tipo de público? É. Ou há ainda um nicho que é mais apetecível? Não, obviamente que se tivéssemos nós capacidade de investimento, então sim, então faríamos uma programação que pudesse ter uma programação por target e por faixa horária onde tivéssemos programas para todos. Tentamos fazer isso à nossa escala. O Sem Moderação é um programa de debate político com as características à Canal Q, não tem moderador, tem uma forma de discutir muito própria, mas que é para um target mais experiente, com mais conhecimento, um bocadinho mais velho, e um Altos e Baixos, que é um programa de humor em cima de vídeos de internet, é um programa muito mais abrangente, mas que pode apanhar uma faixa etária dos 18 aos 25, para além também apanhar os mais velhos, mas... Trouxe benefícios ao canal que este boom gigantesco que houve no humor? Boom positivo. Sim. Trouxe mais gente com capacidade e com vontade de fazer coisas? É, eu acho que sim. O canal que tenta sempre ter aqui um bom compromisso entre termos anfitriões de programas ou apresentadores conhecidos e outros novos que nós lançamos. Por exemplo, o Aurélio Gomes, que hoje apresenta o Eixo do Mal, fazia rádio, tal como o Vasco Palmeirim, e começaram os dois a fazer televisão connosco. O Salvador Martinha, apesar de não ter convidado connosco, fez 3 anos no Canal Q, ficou muito conhecido pelo Canal Q. A Ana Marques, o Pedro Vieira, o Guilherme Fonseca, portanto há vários nomes, a Joana Marques, o Daniel Leitão, o Cláudio Almeida, Inês Lopes Gonçalves da Antena 3, portanto há vários nomes que nunca tinham feito, ou tinham feito muito pouco, televisão, e que trabalham connosco há muito tempo, e portanto isso faz parte da identidade do canal, que é perceber quem é que anda a fazer coisas interessantes e quem é que faz sentido. É quase como uma academia de Alcochete que se vive no canal Q. Alcochete é do Sporting. Sim, mas não vamos revelar as tuas preferências com o business. Ou no centro estágio do Seixal. Eu acho que é mais centro estágio do Seixal. Há esse lado, sim, eu acho que tens toda a razão. Há esse lado, enfim, entre laboratório, experimentalista, acho que é normal que um canal com estas características... E há esse lado de falhar e voltar a falhar e voltar a falhar até acertar mais ou menos. Portanto, há aqui este lado que é um lado natural de um canal com estas características. É quase como se fosse um viveiro de novos talentos. Sim, eu diria que sim. A moda do humor que falávamos há pouco e que ainda hoje subsiste faz com que o canal que possa ser visto, tendo essa vertente humorística, também como um canal de moda. Passageiro? Eu acho que isso é uma premissa legítima, mas um bocadinho longe demais, ou seja, acho que se o canal fosse apenas um canal de comédia, eu dar-te-ia razão, não sendo, e tendo programas de naturezas diferentes, eu acho que não é assim tão razoável afirmar isso. Acho que não é um canal de moda, é um canal com uma identidade que, independente de mais ou menos humor, a identidade é mais na criatividade. Na criatividade, na crítica, numa identidade... uma identidade de alguma, tentamos nós, falhando ou não, de alguma densidade no olhar sobre as coisas, do que ser só humor. Há a possibilidade a longo prazo de transformar o canal Q num canal 100% sério? Não está nos meus planos. seria mais fácil ceder à tentação de transformar um canal de humor 100% de humor. Do que 100% sério. Hoje, sem as produções fictícias, os portugueses não saberiam rir? Não, eu não iria tão longe. Acho que já sempre existiu grande humor na televisão e nos jornais e na literatura. Os portugueses sempre souberam rir. As produções fictícias são, entre outros humoristas e entre outras casas, tivemos um papel importante, o Nuno, sobretudo, e vários outros humoristas e guionistas, em criar um conjunto de personagens, de programas, de coisas que ficaram na história, inevitavelmente, do humor em Portugal. E, portanto, eu acho que sim, que foram uma ajuda. Agora, eu percebo que a pergunta tenha a ser colocada dessa forma, mas eu não iria tão longe. As produções fictícias tornaram o humor em Portugal mais... profissional. Havia muito amadorismo quando as PF apareceram em cena. Sim, eu acho que é legítimo dizer que o tornaram mais profissional, não só o humor como o guionismo em si. Como o guionismo, não é? Eu acho que as produções nasceram na altura certa, num certo boom, na ressaca de um certo boom televisivo, portanto as produções nascem em 93, numa altura onde o guionismo começa a ganhar algum peso e portanto eu acho que as produções fictícias ajudaram a trilhar esse caminho. Acho que sim. Hoje as produções fictícias vivem com a concorrência daquilo que o humor hoje é, que traz muitos nomes ao mercado. Como é que as produções fictícias, como empresa, como grupo que ajudou a formar tantos humoristas e de qualidade, vê essa abundância de nomes, de pessoas, de espetáculos que surgem a cada dia? Vê bem, quer dizer, é perfeitamente natural, quer dizer, as produções fictícias são uma produtora, enfim, uma produtora e agência criativa, não é? E, portanto, o que tentam fazer, como sempre tentaram, é criar projetos de humor, escolhendo os guionistas com quem trabalha e os humoristas para cada um dos projetos. A relação, portanto, é perfeitamente natural com este boom que o que é, ainda por cima com o digital todo, é que temos várias coisas, né? Que temos o digital, temos os eventos, temos os festivais, temos os bares, temos a televisão, portanto há... uma oferta em excesso. Em excesso? Não, eu prefiro ter uma oferta de humoristas do que uma oferta de reality shows que eu acho que não têm grande substância. Quer dizer, eu acho que o mercado e os espectadores, portanto, as televisões e os espectadores regulam, se autorregulam, se é excesso ou se não é. Os humoristas podem ser vistos como as novas rockstars? Podem. Podem, claramente. Eu acho que o Ricardo Luz Pereira, o Gato Fedorento, o Bruno Nogueira, o Marco são autênticas rockstars no bom sentido, não é? Merecem pelo menos tanto mérito e tanta popularidade como merecem os melhores cantores ou os melhores músicos da atualidade, enfim, não, ou de outra forma, merecem tanto ou nem mais nem Sim. menos, merecem, eu acho que é outra forma meritória de... E hoje torna-se mais complicado ter piada? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque a oferta sobre o mesmo tema é tão grande, portanto, desde logo uma forma um bocadinho cartesiana, basta ver que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, sobre o mesmo tema havia um conjunto de piadas, duas ou três, e hoje em dia sobre o mesmo tema acontece um fenómeno qualquer na atualidade, sobre o mesmo tema há, nos minutos a seguir, 20, 30, 40 graças, não é? E, portanto, eu acho que nessa medida não é bem ser mais difícil. A questão é que é mais fácil comparar. É importante chegar... quem é que tem graça e quem é que não tem, não é? É mais importante chegar cedo do que chegar bem? Essa é uma questão que nós discutimos muito. Que é se é preciso algum tempo para maturar as coisas e digerir e perceber qual é a melhor piada sobre o tema, ou se é preferível muitas vezes abdicar de alguma qualidade e fazer a piada mais rápido que o outro, porque o primeiro a chegar ganha. Idealmente, o primeiro é evidente que o timing é importante, e quanto mais cedo, melhor, sobretudo quando estás a fazer humor nas redes sociais, não é? Ou nos posts, ou no Twitter, sim, ou por aí fora. Agora, até porque às vezes as piadas são parecidas, de resto, o que desencanta alguns atritos entre os próprios humoristas. Claro. Eu acho que é preferível uma piada que venha mais tarde e que seja muito boa e com mais substância do que uma que venha mais cedo e que seja não tão boa. Gerindo as produções fictícias, aprende-se melhor a gerir e a levar um não quando se apresenta projetos a outros canais? Aprende-se melhor quando comparado a quê? Comparado quando houve o boom, por exemplo, das produções fictícias, para aquilo que é o mercado agora, que se calhar está menos receptivo a produções, a sketches, a coisas relacionadas com o humor. É preciso ter um grande estômago, ou já se aprende a levar relativamente bem esse... Nós não queremos isso, não há verba para isso, ou simplesmente não queremos isso na nossa grelha. Claro. É novamente uma boa pergunta, porque, por exemplo, nós assistimos, estamos neste momento... numa circunstância muito peculiar, que é acabas de regressar o 5 para a meia-noite à RTP, mas não há um programa de humor nos canais generalistas. Enfim, é evidente que há sketches dentro do 5 para a meia-noite, mas não há um programa de ficção de humor. É visto com algum desdém esses programas? Tiveste o Último a Sair, tiveste o Odisseia, há pouco tempo Sal? Não. Eu diria que não tem que ver com desdém. Eu diria que os canais generalistas estão muito reféns das audiências, estão absolutamente reféns numa guerra fratricida. E, portanto, o que se passa é que estes programas de humor fazem, enfim, varia um bocadinho com a sorte da estação, mas normalmente entre 12%, 15%, 16%, 18% de share. E, portanto, se isto, quando isto é colocado numa análise em prime time, as generalistas que se estão a bater para o território dos 20%, 22%, 25%, não se podem dar ao luxo de meter naquelas slots, portanto, naqueles intervalos de programação, programas que tenham, que muitas vezes até têm a maior notoriedade, ou seja, que muitas vezes até ficam para a história, porque depois aqueles sketches são vistos e revistos, vezes sem conta, no digital e no second screen, e portanto depois, e por aí fora, e anos, às vezes anos mais tarde, mas muitas vezes o que é absolutamente relevante é onde é que estão os GRPs, portanto, onde é que estão os contactos com os espectadores, porque é aí que está a publicidade, e portanto eu, generalista, canal generalista, tenho que ter naquele horário de prime time um conteúdo que se bata de igual para igual com os grandes formatos de entretenimento. É preciso educar o público para gostar de humor no horário nobre? Aí, epa, isso não é nada à minha escola, educar o público... Não, eu acho que não há forma... Não, eu acho que há uma coisa que é, na minha opinião pessoal, um canal como o público como não se educa. RTP... o público não se educa. O público... Ao público dá-se, enquanto se puder dar, dá-se diversidade. Uhum. E isto... E o público educa-se a ele próprio por essa diversidade. Mas às vezes parece que o humor não faz parte dessa diversidade. É quase um parente pobre daquilo que aparece nas generalistas. Eu acho que, do lado da RTP, até há pouco tempo isso não era assim. Ou seja... Uhum. Era razoável admitir que projetos como o Gato Fedorento, como os Contemporâneos, o Estado de Graça, o Odisseia, o Último a Sair, por aí fora, faziam parte de X em X tempo, e até de forma regular, de uma programação e de uma diversidade que faz todo sentido, na minha opinião, para a RTP. De facto, nos outros canais, menos, mas aí tem que ver com aquilo que eu disse há pouco. Agora, eu acho que, só para acabar, eu acho que é importante que a RTP chame-se essa função de apresentar uma diversidade onde lá dentro tem que estar o humor. Porquê é que recusaste a RTP? Eu não recusei a RTP de forma nenhuma. Essa questão não foi... Não foi para ser desta forma, mas sentiste que... E há pouco perguntava-te se o Nuno Arturo te tirou o tapete. Sentiste na altura que irias tirar o tapete a quem trabalha contigo, se em verdade também pela estação pública? Não, na altura foram colocados vários planos em cima da mesa. E o que nos pareceu foi que para o Canela Q continuar a crescer e as produções fictícias, o que faria sentido era eu ficar a gerir estes dois projetos. E, portanto, foi isso que aconteceu. Mas essa ambição, essa vontade, e não querendo entrar aqui em futurologia, ficou guardada na gaveta, mas não foi destruída por completo. Qual vontade? De eu ir para a RTP? Não, uma vontade de um dia abraçares um outro projeto. Não falo na RTP, falo num canal, digamos que, e não desprezando, maior. É uma coisa que de vez em quando me vem à cabeça, mas não é nada evidente que isso fosse melhor do que gerir um canal como o Canal Q. Uma simples razão é porque... Tinhas medo de perder a tua independência nessa altura. É, exatamente. É porque o leque de opções reduz-se drasticamente. Drasticamente, porque entre as telenovelas, os formatos e a informação, este triângulo come grande parte, e depois os programas de fluxo, não é? Que são os programas dos Portugais em Festa, isto e isto. E os programas de estúdio, como os vocês na TV e por aí fora. Portanto, grande parte da grelha, como a grelha horizontal, grande parte da grelha está pré-definida com formatos que hoje em dia são dados quase como estanques, enfim, que não podem ser colocados em causa, porque senão o impacto nas audiências e o impacto na receita de publicidade é de tal forma grande que não se pode ter essa margem para tomar essas decisões. E, portanto, isso é o oposto daquilo que eu vivo diariamente. Tens um lado aí revolucionário que não poderia ser colocado em prática nos canais generalistas. Uma visão muito diferente da televisão que hoje existe. Não é... Vamos ver. O facto de termos criado um canal de origem com esta natureza, que nos dá muito gozo fazer... Não quer dizer que eu achasse que não me habituaria a trabalhar noutro canal. O que quer dizer é que há um lado de criatividade de ter aqui assim, tentar perceber que tipo de programas é que nós podemos formatar, que tipo de ficções é que são interessantes, como é que nós podemos desconstruir, o que é que já foi feito, mas que pode ter novas camadas. Tudo isto é de muito mais fácil execução no nosso canal, no Canal Q, do que num canal generalista. A contrapartida é que nós precisamos de muito mais tempo para que as pessoas se apercebam de qualquer coisa que nós façamos em relação ao canal generalista. Enfim, é uma espécie de... Não há bela sem senão. O que é que representa esta televisão hoje para ti, daquilo que vês? Quais são os adjetivos, os primeiros adjetivos que te vêm à cabeça? Eu acho que há aqui coisas muito diferentes. Há coisas do território da estupidificação absoluta, que eu acho graça ver 10 segundos para perceber como é que é possível chegar até aqui. E, portanto, estamos a falar de projetos que normalmente misturam famosos sem fazer grande coisa. E, portanto, o truque é só famosos e uma palermice qualquer e está feito. Há projetos, há formatos que eu acho que são muito interessantes, e que, não sendo a nossa praia, eu não tenho nada contra, como um The Voice, como, enfim, não vale a pena estar aqui a enumerar, mas há formatos que eu acho que são bons formatos. Acho que há um excesso de telenovelas, ou seja, não tenho nada contra a telenovela, desde que ela tenha um bom guião e um bom conjunto de atores, e relação, portanto, que seja uma boa telenovela. Acho que há um certo exagero com o Final da Tarde, depois às vezes a seguir ao telejornal, depois duas camadas de telenovela a seguir ao jornal. Portanto, contra isto, enfim, mas isto é um negócio. E, portanto, o que as pessoas não se podem esquecer é que a gestão de um canal generalista é a gestão de um negócio. E, portanto, é muito simples. É se aquilo funciona e se aquilo faz melhor do que o concorrente, é naquilo que se tem que investir mais. E, portanto, nessa medida faz sentido. Agora, aquilo não é a minha televisão. A minha televisão passa mais pelas séries, pelo cinema, pelo debate, pela criação de formatos televisivos engraçados, pela uma identidade nos intervalos que faça com que as pessoas não queiram ver apenas aquele programa, porque isso podem ver no digital, ou podem ver só aquele bocadinho, e que queiram ter um relacionamento com o canal que tem que ver com a sua identidade. Portanto, acho que é mais isto. Portanto, mais ficção, mais criatividade. E mais densidade, se quisermos. Alguma vez poderá mudar-se aquilo que é o paradigma das audiências? Ou a televisão, as generalistas e qualquer outro canal está condenado a viver de percentagens? Eu diria que acho que não, que nada está condenado. Pelo contrário, acho que o paradigma das audiências, de forma tão simplificada como existe hoje, não tem outro remédio se não mudar. E digo isto por uma razão muito simples. Nós, a forma como vemos televisão, como todos sabemos, mudou brutalmente. Muda a uma velocidade maior cada dia que passa e, portanto, não há outro remédio senão fazer essa medição, atravessar o mesmo caminho que a forma que nós vemos televisão. Ou seja, é preciso perceber e levar em consideração, quando se está a criar um conteúdo daqui para a frente, que este conteúdo não está a ser visto apenas no formato linear, ponto um, está a ser consumido on demand, isso não está a ser levado em consideração. É preciso levar em consideração o seu consumo no digital, por exemplo. É preciso perceber qual é a notoriedade daquele conteúdo. Portanto, na minha opinião, devia ser criado um modelo de à volta de cada conteúdo, à volta de cada canal, e com base nesse modelo ponderado de avaliação, então fazer-se a remuneração de cada canal ou conteúdo. E quem se anuncia como líder de audiências tem medo desse novo formato de calcular as audiências? É normal. E trava isso mesmo? É normal que os líderes, é tradicional, queiram ser líderes e, portanto, protejam a forma que os mantém na liderança. E, portanto, isso é perfeitamente natural, sempre foi assim. Eu acho que são poucas as empresas que, quando chegam a líderes, não queiram perpetuar a forma que lhes é mais conveniente. É absolutamente natural. Agora, isso levanta aqui outra questão, que é os anunciantes, por exemplo. Houve uma mudança na forma como se avaliava as audiências, os painéis, há 3 anos atrás, porque precisamente os anunciantes perceberam, bom, estas audiências já não representam o consumo de televisão dos nossos espectadores. E o que nós queremos é chegar aos espectadores. E, portanto, queremos que esse retrato seja o mais fidedigno possível. E, portanto, eu acho que os anunciantes têm uma palavra muito forte aqui a dizer. E o Canal Q quer liderar em quê? Ui, eu acho que nós não queremos liderar em nada, porque ainda estamos longe de liderar. O Canal Q quer continuar numa reta ascendente de notoriedade, ponto 1, quer aumentar a sua audiência para ter mais publicidade, ponto 2, quer continuar a ter ideias que sejam inovadoras, originais e que consigam fazer com que os espectadores gostem de ter ficção e entretenimento em português no nosso canal. Pronto, e são assim as 3 primeiras grandes coisas. E depois queremos aumentar o leque de países onde estamos e queremos continuar a ganhar prémios como temos ganho até agora. Sim. Que para nós é importante na condição de canal pequeno. Queremos continuar a ter dentro do meio, enfim, se quisermos, dentro do meio dos humoristas, da cultura, até mesmo dos políticos, da música, por aí fora, uma notoriedade de quem olha para nós e dizer, pá, estes tipos são pequenos, mas respect, quer dizer, eles sabem, eles com poucos meios fazem uma coisa absolutamente digna e que faz todo sentido levar em consideração. Isto para nós é uma coisa, enfim, que nos deixa muito orgulhosos, porque Só nós é que sabemos os meios com que trabalhamos. Não é? O canal que materializa o verbo desenrascar. Nós materializamos, desmaterializamos, voltamos a materializar. Nós fazemos tudo em relação a esse verbo. Sim, mas atenção, que não haja enganos. Desenrascamos muito, não temos outro remédio, mas nós temos uma máquina e uma equipa absolutamente brilhantes. Absolutamente brilhantes, ou seja, não há ali qualquer amadorismo. Há uma gestão da produção, da parte técnica, da parte criativa, absolutamente profissional, muito rigorosa, e que é a única forma que, com os meios que temos, conseguimos produzir tanto. Agora, é evidente que somos... Nós temos uma graça que fazemos às vezes, que é... Nós somos os melhores caçadores do mundo a caçar com gatos. Ou seja, não, não temos cão. Epá, e, de facto, não tivemos outra opção desde o início. Agora... Sim, mas claro que isso está absolutamente enraizado em nós, não é? E hoje as produções fictícias, tal como elas são, ainda fazem sentido? Eu acho que sim, as produções fictícias têm que se reinventar a produzir conteúdos para os canais generalistas que não é RTP, têm que continuar a tentar fazer ficção, fazendo uso de fundos como o ICA e outros no estrangeiro que existem, têm que apostar em conteúdos para o cabo, que têm um peso cada vez maior no consumo televisivo, têm que apostar nas outras plataformas, como a rádio, como o digital, e têm que continuar a fazer o que sempre fizeram, que é criar projetos que marquem e que fiquem na memória dos telespectadores. É possível um dia a criatividade esgotar-se por completo? No mundo. Eu diria que não, eu acho que o homem, desde o fogo, desde a criação do fogo, eu acho que é a coisa mais fantástica que há, é a criatividade. Eu acho que nós somos uma casa de criativos, e no dia em que acharmos que não temos criatividade, aí sim mais vale fechar as portas e cada um irá à sua vida. Olhando para este projeto, para a tua vida, para as pessoas com quem trabalhas, o que é que significa para ti em 2015 este canal aqui? Este canal aqui significa um antro. Um antro de gente má. De gente fixe, de independência, de gozo, de prazeres, de pessoas que têm muito prazer em se juntar à volta de um projeto que dá muito gozo fazer e que tem algum reconhecimento. E eu tenho um enorme, diria mesmo, brutal orgulho nesta equipa, tenho uma enorme qualidade de vida em poder estar à frente de um projeto como estes mesmo. Acho que é uma daquelas coisas que, se morresse amanhã, sentir-me feliz profissionalmente por ter trabalhado com toda esta equipe. Seu canal que é sem as produções fictícias, onde morava o plano B? Eu acho que moraria entre alguma instituição onde eu pudesse fazer uma gestão cultural, como uma Gulbenkian, um CCB, enfim, entre uma destas casas ou eventualmente uma empresa de telecomunicações. Gonçalo Gestor, é um cognome que te assenta bem? Eu diria que não, eu diria que as pessoas que me conhecem melhor diriam que há vários outros 20 nomes primeiros que apareceriam primeiro que esse. Gonçalo, muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Foi um prazer receber-te e, afinal, tens muito para dizer. Muito obrigado por teres vindo. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Haven't opened. how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds trying to keep their pride. As they race for the first position,